Escute bem o que eu vou te falar. Se for pra continuar do jeito que tá, é melhor parar ou vamos tentar recomeçar do zero? Porque perder você é tudo que eu não quero. Não quero, hein? Baixa a voz quando falar comigo. Eu estou tentando nos salvar. Vejo nosso amor correr perigo e você não faz nada pra mudar. Por qualquer motivo já tem briga. Um grita, xinga e diz que vai embora. O que é simples a gente complica, mas depois se abraça e chora. Mas cuidado que lá fora, sei que a inveja só precisa de uma chance. Tem gente querendo o fim desse nosso romance. Por que nunca me escuta, bate a porta e sai? E diz que quer voltar pra casa dos seus pais. Você não cansa dessa história de fazer as malas, depois desfazer. Tá sempre em conflito com seu coração. Fogo cruzado entre a razão e a emoção. E dizem que isso não é certo, mas tudo eu conserto pra não te perder. Tento me esforçar, seguro a onda. Sou paciente, na minha mente já planejo coisas sem você. Não é normal, mas fazer o quê? Por isso eu repito e peço, muda logo ou vai me perder. Cuidado que lá fora, sei que a inveja só precisa de uma chance. Tem gente querendo o fim desse nosso romance. Por que nunca me escuta, bate a porta e sai? E diz que quer voltar pra casa dos seus pais. Você não cansa dessa história de fazer as malas, depois desfazer. Certo, mas tudo eu conserto pra não te perder.